E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Já baixou o nosso app Band Play? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Ouvido na Bandeirantes. É o gol que pode animar a seleção paulista do carnaval da Bahia, loucura. O São Paulo conquistou no dia 13 de dezembro de 1992 o primeiro título mundial de clubes. Foi no Japão, com uma vitória por 2-1 contra o Barcelona da Espanha. Os dois gols marcados por Raí. O segundo deles na cobrança de uma falta, com a narração de Éder Luiz na Rádio Bandeirantes. Falta bem fortíssima para o São Paulo. Pode representar o gol do Color. Falta em Paranha. Ao que tudo indica, Raí. Atenção, Brasil, bola rolada, Cafu para Raí, bateu! Registrar os fatos relevantes, informar, compartilhar, emocionar. Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora eu vou cantar e vai ser um prazer. Pode responder a pesquisa para mim, guria? Agora, na Rádio Bandeirantes, Brasil com Z, com Sônia Blota e Cristiano Panvec. Olá, você está agora no Brasil com Z, a sua volta ao mundo semanal. Comigo, Sônia Blota. Os cinco continentes se preparam para o que nos livros de história deve virar um novo marco na linha do tempo. China e Rússia reagiram com firmeza à ação dos Estados Unidos na Venezuela, classificando a operação como violação do direito internacional. Pequim e Moscou são os principais parceiros políticos e comerciais da Venezuela. E hoje cerca de 80% do petróleo de Caracas vai para os chineses. E a Europa? O continente ainda tenta encontrar seu lugar neste novo tabuleiro global. As reações europeias falam em respeito ao direito internacional, mas evitam críticas mais duras aos Estados Unidos. Alguns países chegam a afirmar que a Venezuela estaria melhor sem Maduro. A Europa também evita confronto com Washington. Os Estados Unidos são parceiros comerciais fundamentais e aliados militares num continente ainda marcado pela guerra. Além disso, a União Europeia enfrenta um novo desconforto. Trump voltou a falar em anexar a Groenlândia, território da Dinamarca e rico em recursos naturais. Após a ação na Venezuela, imagens da Groenlândia com bandeiras americanas viralizaram entre apoiadores de Trump, provocando reação imediata da diplomacia dinamarquesa. Na América Latina, o impacto tende a ser ainda maior. Trump já deixou claro que vê a região como área de influência direta dos Estados Unidos, resgatando uma espécie de nova doutrina Monroe. Falou em agir contra cartéis mexicanos e citou Cuba e Colômbia. A doutrina original, em 1823, justificou décadas de intervenções com consequências históricas bem conhecidas. De fato, o ano está só começando. Aqui no Brasil com Z, nós ouvimos um time de craques, começando com Vitélio Brutolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador da Universidade de Harvard. A União Europeia, há muito tempo, aplica sanções à Venezuela, sanções especialmente às armas utilizadas pelo regime Maduro para oprimir a população. Portanto, a Europa tem um lado bem definido de condenação da ditadura que se apoderou da Venezuela há mais de duas décadas e meia. O que ocorre, no entanto, é que os países europeus também não apoiam a ação dos Estados Unidos de atacar um país e capturar o seu chefe de Estado, ainda que esse chefe de Estado seja considerado ilegítimo por essas nações. A eleição do Maduro de 2023 não é reconhecida pelos países europeus e os países acreditam que as atas apresentadas pelo Centro Carter, a Organização dos Estados Americanos, falam por si só. O Maduro perdeu as eleições por 67% dos votos. No entanto, os países europeus não querem justificar que um país possa invadir outro que esteja na sua zona de influência. Isso porque a Rússia, desde 2022, tenta ocupar a Ucrânia e vem ameaçando os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, países que já fizeram parte da antiga União Soviética. Ouvimos também o professor Marcos Vinícius Freitas, especialista em Direito e Relações Internacionais. Nós observamos que a Europa, diante da sua situação econômica difícil, que não resolveu até hoje totalmente as consequências da pandemia da Covid-19 e também da guerra da Ucrânia, isto faz com que os europeus fiquem preocupados, em primeiro lugar, sofrer ainda mais um acréscimo nas tarifas, como nós observamos desde o início do ano com o presidente Trump. A Europa tem preocupações neste sentido, porque, afinal, o grande mercado importador dos seus produtos são os Estados Unidos, e tem a desconfiança de que Trump eventualmente poderia aplicar novas tarifas. Isto é uma preocupação evidente por parte dos europeus. E com os olhos do mundo voltados para a Groenlândia, vamos ouvir o professor Manuel Furriella, mestre em Direito Internacional pela USP. Considerado território estratégico para a proteção dos Estados Unidos. E aqui lembrando que não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam não somente dominar a região, mas mais do que isso, adquirir, comprar outro território. Isso aconteceu no caso da Groenlândia durante a Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos tiveram que manter, por questões estratégicas, que seriam as mesmas de hoje em dia, bases militares. E o governo da Dinamarca, que é quem controla o território da Groenlândia, rechaçou, não aceitou à época tal pedido. E agora, novamente, por mais de uma oportunidade, não só a Groenlândia no seu governo local, como também a Dinamarca, rechaçam, negam qualquer tipo de aceitação de desenvolver um projeto desse gênero, onde abriria a Dinamarca a mão do domínio sobre o território da Groenlândia, e a Groenlândia que estaria, então, a partir daquele momento, sob o domínio norte-americano, podendo ser até constituído como mais um estado daquele país. Não acredito que haja uma intervenção militar direta no caso da Groenlândia, até mesmo porque a Dinamarca é um país europeu protegido sob os ditames da União Europeia, ou seja, há um coletivo que pode apoiar a Dinamarca nesse sentido. E outro aspecto também de direito internacional é que tanto Estados Unidos quanto Dinamarca e os principais países europeus fazem parte da mesma aliança militar que é a OTAN, o que desautorizaria qualquer tipo de medida militar contra outro Estado. Não acredito nessa intervenção militar, mas fica aqui um alerta, porque os Estados Unidos continuarão na sua pressão sobre a Dinamarca e principalmente a Groenlândia para tentar trazer para seu domínio completo aquele território. Brasil com Z. O nosso Felipe Killing, direto de Londres, tem mais informações. Olá, Sônia, tudo bem? Neste momento eu estou a caminho da Groenlândia, essa ilha enorme, a maior do mundo, que fica no Ártico e que agora virou centro de um debate internacional que coloca frente a frente dois aliados históricos, os Estados Unidos e a Europa. A Groenlândia, ela é um território semi-autônomo que pertence à Dinamarca, que faz parte da OTAN, Aliança Militar do Atlântico Norte. E no meio de todo esse debate, a disputa de grandes potências, os interesses econômicos, minerais raros, a gás, petróleo por lá e também a localização estratégica, pouca gente tem falado da vontade da população local. Uma pesquisa recente mostrou que 85% dos groenlandeses são contra uma anexação dos Estados Unidos e 84% defende uma autonomia maior em relação à Dinamarca. O que eles querem é uma autonomia para fazer parcerias, não apenas que grandes países ou países ricos explorem as riquezas que lá existem. Então essa é uma oportunidade de viajar à Groenlândia para ver o que a população pensa de todo esse imbróglio e também analisar os próximos passos políticos. Os Estados Unidos não descartam uma ação militar. A Dinamarca disse que um ataque à Groenlândia iria praticamente afundar com a aliança militar do Atlântico Norte num momento em que a Europa depende muito da OTAN para fazer frente à Rússia nessa invasão à Ucrânia. Então os minerais raros, o petróleo, o gás e a localização estratégica em meio ao aquecimento global tornaram essa ilha centro de disputa, mas pouca gente está se preocupando com a opinião do povo local. Eu volto com vocês. Brasil com Z. E você sabia que a nossa CNH agora vale em Portugal? Luiz Felipe Nunes conta tudo pra gente. Olá, Sônia. Oi para você que nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes, no Brasil com Z. A partir de agora, os brasileiros em Portugal podem utilizar a Carteira Nacional de Habilitação emitida no Brasil sem necessidade de troca de documentos. É um acordo que vale para motocicletas e carros de passeio, as categorias A e B, ou seja, você motorista profissional deverá emitir um documento português para trabalhar em Portugal, caso este seja o caso. É uma equivalência que já era esperada, mas o governo português demorou 2 anos para assinar esse acordo, que vale também para cidadãos portugueses que residam no Brasil. Mas nessa semana, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou um decreto e agora você que tem a CNH brasileira pode rodar em Portugal sem maiores problemas, sem nenhuma dificuldade. E você, português que nos escuta e mora no Brasil, também pode utilizar a sua carteira nacional de habilitação portuguesa aqui em terras brasileiras. É uma regra que serve para carteiras nacionais de habilitação brasileiras com menos de 15 anos de emissão e também para condutores com até 60 anos. Se você tiver mais de 60 anos, aí é preciso fazer toda a burocracia portuguesa como já era feito anteriormente. O Brasil tem essa regra já com outros países da América do Sul. Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Uruguai já existe essa reciprocidade. Para outros países, existe aquela carteira internacional de habilitação e também existem algumas regras específicas. Então, nos Estados Unidos, você consegue utilizar sua CNH brasileira, mas apenas como turista. Um residente não pode utilizar de maneira frequente a carteira nacional de habilitação. E ainda tem uma regra diferente com a Itália, de que você não pode usar sua CNH emitida no Brasil, mas você pode, de maneira automática, ou seja, sem exame, sem nenhum teste, pedir uma carteira nacional de habilitação italiana. Então, você só entra com o pedido formal e a Itália te envia, caso você seja residente na Itália, essa nova carteira italiana. Então, são algumas regras e a gente vê essa regra mudando em Portugal, mesmo num contexto onde há dificuldades para entrar no país. A gente vem registrando bastante isso na Rádio Bandeirantes para conseguir uma cidadania portuguesa, mas pelo menos para dirigir em Portugal. Se você já mora por aí, existe essa facilitação a partir de agora. Sônia. O Brasil com Z faz um rápido intervalo e volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Futebol é a boa ideia do Brasil. E na hora de brindar, a boa ideia é Cachaça 51. Porque quando tem torcida, gol e comemoração, essa é a pedida. Na dose, na caipirinha e no drink, a Cachaça 51 sempre entra em campo para animar a partida com a tradição e a qualidade que o brasileiro já conhece. Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Beba com moderação. Venda proibida para menores de 18 anos. Já baixou o nosso app Bandplay? É para você ouvir a Bandeirantes no seu smartphone. Vai lá na loja de aplicativos do seu celular e manda ver. É de graça, viu? Agora, se você costuma nos acompanhar pelo YouTube, vai aqui um recadinho. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fazer parte da nossa comunidade para interagir com a gente sempre. No rádio, no telefone, no computador, onde você quiser. Sempre Bandeirantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z. Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes. A gente tem convivido cada vez mais com ferramentas para pensar melhor. Da escrita ao rádio, da televisão à internet, definitivamente estamos na era da inteligência artificial. Em 2026, que a gente começa agora, a grande pergunta não é se as máquinas pensam, mas como nós vamos pensar com elas, né? A IA não nasce do nada, ela tem carregado nossas escolhas, nossos vieses, nossos sonhos.